se faz, se liga pra passar por cima. Bem mais forte que a bomba que explodiu em Hiroshima. Inteligentemente, os versos são rimados, sempre respeitando pra também ser respeitado. Não venho aqui cantar só pra encher linguiça. Eu falo de escola, miséria, cadeia, injustiça. Não vou vender meu caráter por dinheiro. Não vou cantar pra ser superstar brasileiro. Eu vou falar que é pro pivete estudar. Dizer que algo mais importante que a família não há. Dizer que o amor e a fé fortalece, mesmo em um mundo em que a lealdade perece. Diga bom dia, boa tarde, boa noite, irmão. Seja educado pra tentar mudar o mundão. Diga obrigado, se pá dê um sorriso. Trate o próximo bem, hostilidade não é preciso. Dê uma palavra de consolo pra quem necessita. Tudo é possível, pra entender os acredita. Pra ser educado, João, não é necessário ser playboy nem ganhar um milionário. Salário, cara de mal, não demonstra atitude. Só vai demonstrar uma pessoa amar de rude. Pra que tanta tristeza se tem saúde? Se a situação tá foda, então lute pra que ela mude. Trombei um sorveteiro, mano, que disposição. É sofredor, é do gueto, é negão. Tinha mais ou menos uns 65 anos. Sua felicidade contagia qualquer ser humano. Um carroceiro com sorriso até na orelha. Não tem um dia sequer que ele não se ajoelha e agradece a Deus pelo arroz e feijão, pela saúde, pelo barraco, pobre e não. Se esquece de dizer o quanto ele ama seus filhos quando os abraça, os coloca na cama. Se isso é Cezé, já serei um Zé. Vou trabalhar, vou lutar sem perder a fé. Vida de rei nem sempre traz felicidade. Vou ser feliz assim, cultivando as minhas amizades. A traição é um ato imperdoável, é um ato indigno, injusto e lamentável. Seja fiel, atencioso, justo e amigo e solidário. Não olhe só pro próprio umbigo. Às vezes um abraço, um aperto de mão vale mais do que dinheiro pro irmão lá na prisão. A malícia, a enganação, o charlatanismo, a ganância, a inveja, ódio, desprezo, egoísmo, preconceito, humilhação, pessimismo. A negatividade é maior que o otimismo. E aí, quem conhece a história do beija-flor, com o bico levando água pra apagar o fogo? O elefante todo grande nem participou. Se cada um fizer sua parte, vamos vencer esse jogo. Se cada um fizer a sua parte, quem sabe o rascunho não vire obra de arte. Educação, união, fé no gueto. Se não temos dinheiro, vamos começar pelo respeito. Respeito é bom e todo mundo gosta. Educação, honestidade é minha resposta. Pra quem quer ver o rap jogado na bosta, e pra aquele fulano que só me dá as costas, eu chego trincando, agora ninguém me segura. Pra me parar, só se for na sepultura. Um cachorro louco que ataca e morde com raiva, tipo um vulcão em erupção cuspindo lava. Eu represento a favela e o povo sofrido. Defendo o pobre que é taxado de fraco e oprimido. Se entre esse povo pobre está o bandido, então por mim nessa guerra será defendido. Tô desarmado, armado só com raciocínio. Nessa batalha vou lutar, esse é o meu destino. Cinco guerreiros com um microfone em punho. Fazer da nossa rima ser bem mais que um simples rascunho. Tento passar, pelo menos, algo de bom. E te lembrar que o ladrão também tem coração. Falar da mãe que visita o filho na prisão. Levar cigarro, bolacha, o terço e a Bíblia na mão. Tem fé em Deus, seu menino vai sair de cabeça erguida e vai ser o que ela sempre quis. Não um empresário de carro importado. Vai ser um homem honesto, educado e dedicado. Toda mãe sonha em ter um filho honesto. Bem longe de assalto, de tráfico e sequestro. Nenhuma mãe quer ver seu filho na história. Mais um traficante beijando o asfalto sem glória. Mas o sistema proporciona pra favela drogas, armas, sangue, sirene e vela. Como sair desse círculo é impossível? Claro que não, nessa vida tudo é possível. Até um preto joga bola pela Alemanha. Se a montanha não vem a você, vá você à montanha. Lute, corra atrás, não espere sentado. Não seja mais um fraco a reclamar, de braços cruzados. Quem muito espera, morre esperando. Um vencedor, um guerreiro, morre na guerra lutando. A vida é uma guerra e você é um soldado. Um livre-arbítrio pra escolher qual é o seu lado. Do lado do bem, do mal ou em cima do muro. Em terra de cego, caolho não fica no escuro. Aproveite a chance do mundo que lhe cabe. A vida vai além do que Xuxa, Hebe e Barbie. Tem que pagar o aluguel, a água, a luz. Fugir da guerra que nem o diabo da cruz. Sobreviver no limite da selva de pedra. De cabeça erguida, um guerreiro nunca se entrega. O caminho certo é longo, o errado é perto. Seja você mais um a vencer pelo certo. Soldado do morro ou um rapaz comum. Eu não sou mais um, sou um a mais. Clique, clap e boom. Todos soldados em posição pra guerra. Lutamos pelo ar, pelo mar, pela terra. A favor do gueto, de dentro da cela. Senhoras e senhores e crianças das favelas, se unam, se juntem, revolução da mente. Lutando para condições de vidas ao menos decente. A fé é importante, mas tem que haver batalha. Deus ajuda quem cedo madruga e quem trabalha. A família é tudo, é o escudo, é a base. Pra viver melhor, o respeito é a chave.